Barragem, o resgate das raízes é o documentário realizado após a inundação das terras de mais de 5.400 famílias de agricultores e de três cidades pelas águas do Lago da Barragem de Itaparica, na região do Submédio São Francisco. Nele, mulheres, homens e crianças do campo e das cidades narram os dramas pessoais e os problemas sociais e econômicos causados pelo reassentamento forçado, o deslocamento das suas terras produtivas às margens do São Francisco para um sertão seco, o descumprimento de compromissos assumidos pela Chesf, o desmembramento de comunidades formadas há muitos e muitos anos, quebrando vínculos e relacionamentos pessoais e familiares. Apesar de tudo isso, da tristeza e da saudade profundas, trabalhadores e trabalhadoras continuavam unidas na luta por fazer valer os seus direitos.